jovem, pobre, sem estudo. Há anos este tem sido o perfil médio dos brasileiros presos em São Paulo. Mas resumir 130 mil pessoas em apenas três características é insuficiente para entender a sociedade encarcerada que influencia, como nunca, a vida da população no Estado. Com base em estudos científicos e na experiência de quem convive com a realidade da prisão, vamos descobrir quem são, de onde vêm e para onde vão os detentos de São Paulo. Em pesquisa publicada em maio, a Fundação Getúlio Vargas compara a população dos presídios com o total dos paulistas e chega a conclusões intrigantes. Ao contrário do que se imagina, 49% dos detentos são brancos, superando negros e pardos, que somam pouco mais de 35%. Comparados aos números de fora dos presídios, onde os brancos são 72%, segundo o IBGE, os dados revelam o tamanho da desigualdade racial no Estado. Embora estejam em menor quantidade dentro e fora das cadeias, negros e pardos têm mais que o dobro de chance de ir parar atrás das grades. Todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos. Tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? O mesmo estudo também mostra que há uma inversão de posições quanto à faixa etária entre pessoas livres e presas. Enquanto no estado apenas 28% tem idade entre 20 e 29 anos, dentro dos presídios, esse público é maioria absoluta, somando mais de 54%. Ou seja, assim como acontece com negros, os jovens até 30 anos têm praticamente 3 vezes mais possibilidades de serem detidos e condenados. A diminuição da idade média dos detentos tem relação direta com as drogas, como mostra a pesquisa feita pela Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo. O presidente da Acrimesp, Ademar Gomes, explica que são vários os crimes relacionados às drogas e que superlotam as unidades prisionais. Dos delitos cometidos por jovens, 86% estão relacionados a drogas. Ou ele é viciado em droga, ou ele foi pombo-correio, ou ele por qualquer razão foi mula, ou ele é pequeno traficante, mini traficante, ou ele é violento muitas vezes, ou ele comete um furto para comprar droga, ou ele cometeu um assalto porque estava sob efeito de droga. Para o advogado, o início do trajeto rumo ao tráfico é sempre o consumo, que coloca o cidadão comum na convivência de marginais experientes. Foi o que aconteceu com Rodrigo, quando tinha 18 anos. Preso por tráfico de drogas em Santo André, em 2005, o jovem conta como passou do consumo à venda. Consumia cocaína e eu também consumia maconha. E tudo isso fez com que eu viesse me ajuntar, né, com muitas pessoas que faziam a mesma coisa. Eu fui para uma boca traficar, conheci muitos bandidos, muitas pessoas que andam nessa vida, uma vida infrutífera, que você não obtém lucro. Cumprindo pena alternativa, o jovem atribui o crescente ingresso de jovens no comércio de drogas à falta de oportunidades, unida à promessa de acesso aos bens de consumo pelo crime. Todo homem tem, cara, sabe? É a vontade de vencer na vida, entende? Porque isso eu via lá no olho de cada preso, entende? A vontade de vencer, a vontade de ser alguém. Mas talvez por não ter oportunidade, a pessoa acaba se entregando à marginalidade, à droga, ao crime. Movidos pelo desejo de participar de uma sociedade excludente, os jovens sem acesso ao que o mercado oferece lançam mão das ferramentas que estão no seu convívio. Para a doutora em sociologia Verônica Cortes, esse é o resultado do sistema capitalista do país, que impõe a classificação pelo que se tem, sem dar condições para que se tenha. Isso é um problema de fragmentação terrível e falta de expectativa, tá? De sociedade em frangalhos mesmo, né? A gente tem uma televisão linda, tá? As propagandas belíssimas. Agora, a de mensagem social que isso tem é terrível, porque, olha, você é na medida que você pode consumir. Tá? A cidadania é pelo consumo. Se você tem dinheiro para consumir, você tá dentro, senão você tá fora, cara. É cada vez mais prematura também a iniciação dos presos nas chamadas organizações criminosas. A entidade que deveria ser o órgão do Estado responsável pela recuperação de adolescentes cooptados pelo crime é o início de um caminho na direção contrária. Para o diretor do CIFUSPESP, Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo, Luiz da Silva Filho, é na FEBEM que nascem as ideias mais revolucionárias da população carcerária. Rapaziada, dentro da FEBEM, eles já têm já uma ala jovem ligada às facções dentro da FEBEM. E depois eles já chegam dentro das cadeias já acelerado. Até as próprias facções, elas têm problemas com eles dentro das cadeias. E é onde que começa a sair um monte de morte, entende? Há desacertos. O sindicalista também adverte para chamar escola do crime, que parece lugar comum, mas merece reflexão séria sobre a maneira como punimos no Brasil. O presidente da Acrimesp é mais um dos que engrossam o couro em favor de penas alternativas para alguns delitos. A pessoa é detida porque furtou um toca-fita. Ele vai conviver com marginais, com pessoas perigosas, estupradores, assaltantes de bancos, traficantes. Ele volta para a sociedade muito mais violento do que ele entrou. Ele volta com um curso já de pós-graduação no crime. Essa prisão não recupera nada. Ah, eu chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei. Rodrigo, que viveu na pele as dificuldades da convivência na cadeia, acredita que é possível encontrar alternativas de vida, mesmo estando em más companhias. É um lugar onde as pessoas refletem muito sobre a vida. Eu mesmo fiz uma retrospectiva e eu provei ao contrário. Eu provo isso para mim, a cada dia, provando ao contrário da frase que diz que cadeia é escola para malandro. Ao contrário, é o lugar de você se restituir. Entende? É lugar de você construir a sua vida novamente. Levanta essa corda, poeira da volta por cima. Chorei. Ai, eu chorei. Outra mudança radical dentro dos presídios, confirmada pelos estudos e pesquisas, refere-se ao nível médio de escolaridade dos internos. Hoje, ao contrário do que se via há 10 anos, o índice de analfabetismo entre os presos é baixo, algo em torno de 8%, praticamente igual às taxas totais do Estado. Já os presos que estudaram de 4 a 7 anos são a maioria, passando de 53% do total da população carcerária, segundo a GV. A gerente da FUNAP, Fundação de Amparo ao Preso, Solange Rosalém Senese, acredita a mudança à ampliação do ensino público no Estado, mas faz uma ressalva. Em geral, ele não tem o ensino fundamental completo. Então, ele está... E assim, há muitos já vieram dessa progressão continuada, viu? A gente hoje recebe pessoas que fizeram a quinta e a sexta série, mas ainda não sabem ler e escrever. Já o sindicalista Luiz da Silva Filho vê na escolaridade mais elevada a formação natural de líderes dentro dos presídios. São pessoas mais cultas, pessoas que sabem conversar, sabem dialogar. Uma facção mais conhecida, ela tem um líder que não grita. Ele sabe conversar com funcionário, com diretor, com secretário, com governador. Ele lê muito, livros de estratégias, livros de guerra. São verdadeiros estrategistas, né? Os trabalhos e pesquisas também põem por terra outro senso comum muito difundido entre o cidadão leigo. Nossa reportagem foi às ruas e perguntou a opinião das pessoas quanto à origem dos presos. As respostas foram unânimes. Todos os entrevistados arriscaram dizer que a maioria dos detentos de São Paulo vem da periferia e das regiões norte ou nordeste do país. Por a gente achar que a população carcerária é de baixa renda, eu penso que eles vêm da periferia e as pessoas da periferia geralmente vêm do nordeste. Olha, pode parecer preconceituoso, mas eu imagino que em sua grande maioria eles sejam migrantes e filhos de migrantes de Minas, Bahia, Nordeste em geral. Deve ser das margens, né? Nordeste, mas não o nordestino no Nordeste, né? Aquele que migrou e que não conseguiu se dar bem. Ah, na verdade, eu acho também que vem da região assim, Nordeste, porque são pessoas que vêm para a capital em busca de um bom emprego, de uma formação, e acabam se frustrando, não conseguindo. O estudo da GV mostra, no entanto, que a maioria absoluta dos presos, cerca de 78% do total, é constituída de paulistas nativos, sem histórico de migração recente na família. Outros 13% migraram para São Paulo há mais de 10 anos. Somente 8% dos presos chegaram de outros estados na última década, vindos de todas as regiões do país. Pesquisa semelhante da CRIMESP, realizada com 1.814 sentenciados no estado, também indica que quase 60% dos presos são nativos. A coordenadora da Pastoral Carcerária da região de Osasco, Resilda Bezarria de Araújo, acredita que mais de 80% dos detentos nasceram na região metropolitana de São Paulo. 80, 85% são de São Paulo. E assim eu acredito, aqui, a feminina não, porque tem moças do interior e a maternidade que atende todo o estado. Mas nos CDPs e nas cadeias públicas, 80% é São Paulo, capital e grande São Paulo. São Paulo. Em algum lugar da tua violência és domingo. Domingo. Em algum lugar do teu domingo tens um útero de ideias. Ideias. Cafuas, guetos e santuários vem hoje aqui na periferia procurar o ouro das cabeças. Cabeças. Outra situação que evidencia a mudança da origem dos presos é referente à classe social em que foram criados. Para a religiosa, hoje não se pode mais afirmar que há homogeneidade no cárcere e que todos estão ali pelos mesmos motivos sociais. Antes era assim, parecia um nível só, da população parecia um nível só, né? Hoje não, hoje você vê que lá dentro já tem a divisão de classes sociais. Tem as lideranças, são pessoas de classe média alta, de classe média baixa, são pessoas que têm estudo, que têm formação, que são inteligentes. Aí eles se organizam e essas pessoas terminam passando para o lado deles, né? Segundo a irmã Resilda, condições familiares adversas são muito mais determinantes no ingresso do jovem no crime do que propriamente a camada social a qual pertence. A opinião é endossada por Karina, irmã de um detento foragido que foi preso pela primeira vez aos 16 anos. Embora morassem em casa própria e não passassem fome ou grandes necessidades financeiras, a mais velha de uma família de 4 irmãos foi testemunha da falta de estrutura dos pais. Meu pai era alcoólatra, minha mãe vivia correndo atrás desse problema dele, né? Vivia querendo fazer com que ele parasse de beber, enfim. Os filhos foram negligenciados. E meu irmão, por ser mais novo, né? Ele veio bem numa época assim que estava mais conturbado. Com 10 anos de idade, meus pais se separaram. Então, além de tudo, ainda ficou faltando a figura do pai, né? Faltando apenas 2 meses para cumprir sua pena, o irmão de Karina foi liberado para passar o fim de semana com a família e não voltou para o presídio. Ele recebeu ameaças de morte de criminosos que identificou quando foi detido e preferiu viver foragido da lei. Por medo de represálias dos criminosos, Karina concedeu entrevista com a condição de não ter sua identidade revelada. Na primeira vez que ele foi detido, que ele foi para a Febem, ele denunciou os outros integrantes que tinham fugido. O juiz quis saber quem que era e ele acabou falando. E daí, nesse último presídio que ele ficou, ele reencontrou alguém do grupo que começou a ameaçá-lo. Para a socióloga Verônica Cortes, essa falta de segurança nos presídios é a porta de entrada para organizações como o PCC. As organizações criminosas não surgem apenas porque eles são os tais. Porque esse grupo, empresa, você tem que pagar a sua associação, sua taxa de associação, tá? Mas ela vai te dar benefícios, ela vai te dar proteção, segurança, um lugar para você trabalhar. E ele surge pela falência do Estado, que jamais deu condições de proteção e segurança, nem para as pessoas fora da cadeia, quanto mais para as pessoas dentro da cadeia. Tem uma coisa que é de São Paulo, né? Organização criminosa são São Paulo, nem em outro lugar. O Rio de Janeiro não tem organização, eles se pegam uns aos outros, né? Até a polícia, a facção. Aqui não, aqui é a terra da organização. É ótimo, São Paulo, né? São Paulo. A administração financeira das facções formadas pelo crime se dá principalmente pelo produto de roubos. Mas Karina também relata sua experiência com a famosa caixinha do PCC em troca de segurança, além de outras comodidades que estão à venda na prisão. Além da taxa do PCC, tem a cama, tem o banho quente. É um absurdo, assim, de taxas que você tem que pagar pro seu parente ficar preso, entendeu? Eles não têm lugar para dormir. Eles têm uns colchonetes e a gente leva cobertor, leva roupa de cama e tal. Então, quem tem dinheiro, compra a cama. Quem não tem dinheiro, você faz ideia. Para se ter uma ideia da tabela no cárcere, por um celular o preso paga cerca de R$300. Um chip telefônico limpo não sai por menos de R$100. Chip telefônico limpo é aquele que tem garantia de não estar grampeado nem pela polícia, nem por outras organizações criminosas. Também é possível comprar pizzas e lanches no interior dos presídios. Nestes casos, paga-se até R$20 além do valor da refeição. O diretor do CIFUSPESP já presenciou uma visita tentando entrar com 4 celulares em um presídio. Mas o sindicalista admite que não é só assim que equipamentos proibidos atravessam os muros das prisões. Tem sim alguns bandidos travestidos de agente penitenciário, tá? Que se vende para o crime organizado, que começa a pôr as coisas dentro da cadeia. Como tem empresas também, tá? Que o governo sabe disso, que por inúmeras vezes foi pego, não só... só celular, como droga, como arma, tudo no meio dessas empresas. Mas entra celular em carne, nas caixas de carne, em arroz, feijão. São poucas funcionários e funcionárias para estar fazendo a revista. A culpa por esse clima de malandragem, em que vale tudo para conseguir alguns objetos de desejo, vem em boa parte dos gabinetes políticos, avaliam os especialistas. Para a coordenadora da pastoral carcerária, piorou muito o suporte estatal para a manutenção da ordem e das condições de vida dos detentos, o que facilita o crime e a contravenção interna. O Estado é omisso em tudo, tudo, tudo. Quando criaram essas duas unidades aqui em Osasco, de centro de detenção provisória, tinha a população normal para capacidade, todo preso que entrava, ele recebia um kit de roupa, material de higiene pessoal, e o material de limpeza para o raio, para a unidade, né, para o bloco lá. Hoje em dia, os presos não recebem nada. Mas se do lado de dentro o ambiente é hostil, quando deixa a unidade prisional, o ex-detento encontra dificuldades ainda maiores. Em geral, a sociedade tem dificuldade em lidar com ex-presos, embora admita que se trata de um preconceito que não ajuda a equacionar a questão da segurança pública. Acho que se eu soubesse que eu estou morando, por exemplo, do lado de um ex-detento, ou que eu demoraria até não ter medo da pessoa. Você tem um preconceito prévio, porque acaba indo preso realmente quem já sofria preconceito, a pessoa sai e sofre mais preconceito ainda. A sociedade que está do lado de fora exclui, com certeza, não considera reinseri-los. É porque é meio que como se as portas estivessem fechadas, entendeu? Por mais que ele já tenha cumprido a pena dele, tenha pagado por aquilo, né? É, eu acho que continua sendo complicado e pode sim induzir ele a voltar ao crime, eu acho, acredito nisso. Acredito que a tendência seja o cara cometer os mesmos erros ou outros diferentes, mas que deem no mesmo resultado. Segundo a FUNAP, órgão da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, cerca de 60% dos que passam pelo cárcere reincidem no crime e acabam voltando. Com o objetivo de estudar esse fenômeno e fazer trabalhos de reintegração dessas pessoas, a Fundação classificou os internos em 5 grupos. A divisão vai do egresso com maior propensão a refazer sua vida àquele que não tem o mínimo de disposição para sair do crime. O resultado revelou que 35% dos que estão na prisão acreditam que poderão voltar para suas famílias e retomar sua vida normal. Na outra ponta, 33% dos detentos já se encontram adaptados ao sistema criminal e têm pouco desejo em sair. Os outros três grupos estudados se mostram céticos, em menor ou maior escala, quanto à disposição da sociedade em os acolher novamente. O resultado prático do estudo é investir em programas de recuperação que a Secretaria mantém dentro dos presídios, como explica a gerente da FUNAP. O importante dessa pesquisa para a gente foi validar a importância dos valores que eles tinham, para a gente poder partir dos valores que eles têm para poder fazer transformações nas vidas. Então, os valores, em termos de importância, estavam voltados para a família, na crença na recuperação pelo trabalho e na recuperação pelo estudo. Os projetos de educação atendem cerca de 18 mil presos, algo em torno de 20% do total, e a mais oferta que procura pelos programas. Já no trabalho, o número de atendidos é o dobro e, mesmo assim, insuficiente para dar conta da demanda dos detentos. O interesse pelo trabalho em detrimento do estudo é resultado de uma deficiência estrutural do projeto nas cadeias. Quem trabalha tem o benefício da redução de pena, mas não há escola à noite, o que inviabiliza que o preso faça as duas coisas ao mesmo tempo. A renda que se obtém com alguma função também favorece a opção dos presos, mesmo quando o salário é baixo, como admite Solange. A gente tem presos que trabalham o mês inteiro ainda para ganhar R$10 por mês. Então é muito ruim isso. Nos nossos contratos, nós temos em torno de 90 contratos com empresas. Mas temos umas 400 empresas no estado todo. São contratos, às vezes, feitos diretamente com os presídios. A baixa eficiência dos programas de recuperação dificulta a reintegração dos que voltam às ruas após anos encarcerados. O preso ganha em liberdade, mas perde em condições de competir no mercado de trabalho, dificultando sua convivência na comunidade. Embora acredite em melhores resultados no futuro, a gerente da FUNAP não esconde a dificuldade em tornar seus projetos mais eficazes. Em geral, quando você convida um empresário para conhecer um presídio, se instalar lá dentro, trabalhar dentro de um presídio, que é uma possibilidade muito bacana já de inserir a pessoa dentro da cadeia mesmo, o empresário já fecha a porta. É só a família que não abandona o preso mesmo. O resto, em geral, quer ver essa nega que produz isso. Mas a culpa pela alta reincidência não é só das poucas e ineficazes ações estatais, nem do suposto instinto criminoso que alguns possam ter. Também não fica apenas no setor empresarial a obrigação de ajudar alguém que errou e já pagou pelo erro. Para o advogado Ademar Gomes e para a socióloga Verônica Cortes, todo o conjunto da sociedade brasileira contribui para que o ex-detento permaneça na marginalidade. E a família muitas vezes procura dar apoio a ele, mas não consegue apoio porque a sociedade, infelizmente, é hipócrita. Ninguém é capaz de contratar uma empregada doméstica que furtou na casa de um vizinho. A sociedade não está esperando que ele faça alguma coisa, não está esperando que ele se reinsira. O que, que é isso? Não está. A gente tem, se a gente tem um país com, sei lá, na ordem de 15% do desemprego estrutural, é porque a gente não quer inserir as pessoas. É cinismo esperar que todas as pessoas, né, tenham um lugar nessa sociedade. Já a coordenadora da Pastoral Carcerária de Osasco acredita que há, sim, uma luz no fim do túnel. Mesmo admitindo que são raros, a irmã Resilda tem casos para contar de pessoas que saíram da cadeia e conseguiram retomar a vida de onde pararam. A gente tem experiência de jovens que saíram, que eram pessoas integradas, de família, que trabalhavam, de estudo e tudo, e que a própria firma, a própria empresa aceita de volta, se reintegra. A gente tem testemunho de vários jovens que estão aqui, até na nossa comunidade mesmo, que estão trabalhando e tocando a vida. Reportagem de Ricardo Fótios. Produção de Rafael Vieira. Coordenação de jornalismo de Eduardo Borga e Flávio Falciano.